Panorama Agrícola para 4 de agosto de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, hoje 4 de agosto, no ar para você o Panorama Agrícola. No ditado, a resposta às vezes está no silêncio. O destaque do programa de hoje é para a entrevista sobre polinização, orientações ao produtor. Dica do dia. O sistema de produção integrada, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, é uma maneira de produzir alimentos mais seguros para o consumo, com menor impacto ambiental, maior responsabilidade social e rastreabilidade garantida. No caso da fruticultura, já são 18 frutas que possuem normas de produção integrada publicadas, entre elas a banana, maçã, maracujá, morango, pêssego e uva. A produção integrada é um processo que pode ser certificado depois que o produtor adotar um conjunto de regras técnicas com benefícios de aumento na renda por causa de uma maior produtividade, maior qualidade, redução no uso de agroquímicos e preservação da sua saúde, a do agricultor e também a saúde do consumidor. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura lançou edital para convocar instituições privadas sem fins lucrativos, como cooperativas, a apresentar projetos de melhoria da qualidade e da segurança do leite. Os projetos vão ser recebidos pelo Ministério até 15 de agosto. Vão estar disponíveis R$ 25.600.000 para os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas e Mato Grosso, em projetos que incluam boas práticas agropecuárias. Entre elas estão o controle permanente da qualidade da água na propriedade, o adequado armazenamento e transporte de matéria-prima, insumos e alimentos, a garantia de rastreabilidade de animais e de produtos, a higiene e os procedimentos de ordenha e pós-ordenha. Confira a entrevista de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, nós vamos conversar com o extensionista rural Enio Sesconeto, do município de Itaiópolis, que recentemente fez uma oficina sobre polinização. Em que época do ano as abelhas devem ser utilizadas pelo produtor para polinizar macieiras, por exemplo, Enio Sesconeto? Desde o início da florada, e principalmente quando está em plena floração. As abelhas são necessárias para que ocorra uma ótima fecundação das flores e para que os frutos produzam uma quantidade grande de sementes e também e isso faz com que a fruta fique uma fruta com uma aparência melhor e também com um sabor melhor. Daí a importância do trabalho das abelhas no serviço de polinização. Em nossa região, as floradas começam a ocorrer a partir da primeira quinzena do mês de agosto. E nessa época, então, nós recomendamos que se inicie a entrada das abelhas nos pomares. E a partir em plena floração, que isso coincide aí com o início de setembro, a gente amplia o número de colmeias dentro dos pomares. De forma didática, Enio, para que o ouvinte não habituado com apicultura e com fruticultura possa entender, como se dá esse trabalho? Bom, nós primeiro preparamos as colmeias, isso aí em torno de 40 dias antes das floradas, nós preparamos as colmeias para que elas tenham uma boa população de abelhas. Então, as colmeias têm abelhas campeiras, né? As abelhas campeiras é que fazem o trabalho de polinização. E há um preparo anterior à entrada nos pomares, ou seja, nós estimulamos as colmeias para que elas se desenvolvam, amplia o número de abelhas campeiras e essa estimulação é feita através de um sistema de alimentação com xaropes especialmente preparados para que as abelhas se desenvolvam. Além disso, quando estão prontas para entrar no pomar, a gente recomenda que seja incluído no xarope flores das espécies que serão polinizadas. Isso também faz com que as abelhas localizem as floradas da macieira ou da pereira, ou pêssego, ou ameixeira, através dos odores dessas flores. Isso possibilita que as abelhas visitem em número maior as flores das cultivares que nós estamos trabalhando com o serviço de polinização. Então, são vários detalhes, na verdade, mas o importante é que o fruticultor contrate apicultores especializados no trabalho de polinização, ou que eles próprios, os fruticultores, quando agricultores familiares, participem dos cursos que a IPAGRE promove para receber, então, essas orientações de como trabalhar as abelhas e de como trabalhar, como fazer um ótimo serviço de polinização de seus pomares. Isso aí vai repercutir na maior produção dos pomares e, com isso, a melhoria da renda desses pomares. Correto. Enio, só a fruticultura é beneficiada pela polinização dessa forma, comercialmente falando, ou há espaço para outras culturas? Na verdade, a grande maioria das culturas anuais também são beneficiadas pelo trabalho de polinização. As abelhas são os polinizadores natos. Em torno de 80% das espécies aí, vegetais precisam de abelhas para que ocorra um bom processo de fecundação das flores e sementes e que ocorra a dispersão dessas espécies. Nas culturas anuais, já tem pesquisas que também ocorre o aumento de produtividade. Em algumas variedades de soja, isso chega a em torno de 30%. Na cultura do girassol também, não é da nossa região, não é cultivada em nossa região, na região sul, mas em cultivos comerciais o girassol também produz uma quantidade maior de sementes e com isso aumenta a produtividade. Culturas como a canola, que é cultivada no Rio Grande do Sul e também no Planalto Central em Santa Catarina, na região de Campos Novos, nós temos aí exemplos aí de aumento de produtividade em função do uso de abelhas para a polinização. Na verdade, todas as frutíferas, todas as culturas que produzem grãos, que não são polinizadas diretamente por outros agentes polinizadores, depende das abelhas para a polinização. E também, com certeza, quando se coloca abelhas nos cultivos, nós temos aumento de produtividade. Para o apicultor é uma fonte de renda interessante? Sim, para os apicultores ela é uma fonte de renda interessante. Desde que ocorra um contrato, um compromisso entre apicultor e fruticultor ou agricultor, para que esses fruticultores e agricultores obedeçam um calendário de aplicação de agroquímicos em seus pomares ou lavouras, de forma a não afetar as abelhas. Sabemos que muitas culturas necessitam de aplicações semanais de fungicidas, inseticidas e tudo mais. É lógico que se nós aplicarmos algum tipo de produto químico, eles afetarão as abelhas. Então, vai ser rentável para o fruticultor e para o apicultor se ambos entrarem em consenso e no período em que as abelhas estiverem nos pomares, não se faça aplicação de produtos químicos que venham afetar as abelhas. Isso vai causar prejuízo para os apicultores, que perderão suas abelhas, e também prejuízo para os fruticultores, que não terão um serviço de polinização bem efetivado. O valor hoje pago por colmeia, ele é um valor que não é muito alto. Ele é um valor que, do ponto de vista de mercado hoje, há alguns apicultores que dizem o seguinte, que se levar a abelha para polinização, ele deixa de produzir o mel. E o mel hoje está com valor de mercado em torno de R$ 7,00 o quilo, enquanto uma colmeia recebe em torno de R$ 50 a R$ 60,00 para ficar dentro do pomar em torno de um mês. Então, nesse período, se essa colmeia produzir 10 quilos de mel, já não é um valor que compensa em termos financeiros aos apicultores, além de considerar que todo o trabalho de transporte, o trabalho de logística dessas abelhas até os pomares é um pouco complicado, já que se tem que trabalhar com telas e trabalhar com transporte seguro, né, com um número de colmeias, às vezes, grandes, né? Então, há essa informação e essa conversa com os apicultores que nós estamos tendo Neste momento, em termos financeiros, para alguns apicultores, não é compensatório. A não ser quando o apicultor tem um número grande de colmeias, e aí sim, aí ele considera que é mais uma renda em sua atividade. Conversamos com Enio Cesconeto, extensionista da IPAGRE em Itaiópolis, sobre polinização. Muito obrigado, Enio, pelas suas informações. Eu que agradeço, estou à disposição aqui para maiores informações. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.